boa noite, meus amigos. Quero mandar um abraço pro meu amigo Dudu Cachorra e meu amigo Jardel Fofoqueiro, meus amigos de guerra. Passar bem, passar bem. Pacing back and forth. Oh, I don't understand why you're standing right here. All your shots have scored. Oh, scratching at the scars you left on my skin. When we fight, when we fall, when we rise through it all, until we find what we want. Melhores DJs do Brasil. DJ Gilberto é o bicho.